do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e tenho aqui comigo diretamente da capital paulista, Daniel Prado. Hey, hey, hey, galera da Casa do Carvalho. É isso aí, meu amigo. Hoje falaremos de algumas notícias aí do mundo Pokémon, sobre o sorteio da Casa do Carvalho e também sobre algumas últimas novidades de Sun e Moon, antes que saiam mais coisas, né, e a gente fique datado de novo no cast. Com certeza. Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui. É bom lembrar também pro pessoal que as notícias desse episódio englobam as notícias desde o dia 28 do mês passado até o dia 16 de julho, que é a data de gravação desse programinha aqui. Então, vamos começar aqui já comentando aquelas notícias rapidinhas do comecinho do programa. Vamos começar já com os nossos Quick Attacks. Darkrai foi anunciado para o Pokémon Tournament, a versão arcade do jogo, para o dia 20 de julho. Além dele, uma série de adições para o arcade que também já existiam na versão do Wii U estão sendo adicionadas, como alguns personagens, estágios de lutas, e além disso também um novo modo de jogo chamado Mission Panel, que vai ser adicionado, mas não há ainda uma previsão da chegada desse modo, nem do Darkrai, para a versão do Wii U do jogo. Já estão abertas as inscrições para a Battle Competition Sinnoh Classic para Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Sapphire. Seguindo os moldes das últimas competições Classic, os únicos Pokémons permitidos são os disponíveis até a quarta geração, do 001 até o 493. Pois é. Excluindo, obviamente, os lendários e alguns pseudo-lendários. Pra saber quais os pokémons estão permitidos e proibidos, acesse o link desse episódio lá no nosso site pra dar uma olhadinha marota. Agora a coisa vai ficar séria, vai jogar Bidurfs. As galera vai jogar Otis Bidurfs lá. Com certeza. Infelizmente, os pokémons não podem segurar Mega Stones, ou seja, nada de Mega Evolutions. Assim como também nas duas primeiras Classics, né? A Sinnoh Classic também vai premiar aqueles que participarem de pelo menos 3 batalhas, que é o suficiente para você pontuar no ranking da competição, e o prêmio é o Garchomp da Cynthia, a campeã da Liga Sinnoh. Olha, interessante esse prêmio, hein? Muito massa. O Pokémon vem no level 66, com a habilidade Sand Veil e os golpes Dragon Rush, Brick Break, Giga Impact e Earthquake. Os registros irão até o dia 21 de julho e as batalhas rolam entre o dia 22 e 24 de julho. Então, se você quiser participar, corre, faz a inscrição lá através do site do Global Link, faz o login com a conta da Trainer Club. O link também vai estar na postagem desse episódio lá no nosso site. É sempre bom dar uma lembradinha também nos mais esquecidos, mas já é possível fazer o download do Pokémon Mítico Shaymin através do Mystery Gift em Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Sapphire. Esse evento é parte da comemoração dos 20 anos da franquia e acaba agora no dia 24 desse mês. Para baixar, acessa o Mystery Gift lá após o menu do Press Start, vai em Receive Gift e Get via Internet. Floridão vem no level 100 com a ability Natural Cure e os golpes Seed Flare, Aromatherapy, Substitute e Energy Ball. Ele também vem com uma Mickle Berry e uma Classic Ribbon, que impede que ele seja trocado através do GTS ou do Wonder Trade. Lembrando, galera, que é uma das poucas oportunidades de ter esse Mythical Pokémon no Brasil. Exatamente. Porque na quarta geração, quando esse Pokémon foi divulgado, foi lançado, só era possível ter através de eventos, né? Durante o filme do Shaymin. Exatamente. Então, peguem, aproveitem. Temos que pegar. E lembrando também que ele é um daqueles Pokémon com um Pokémon mítico, né, com formas alternativas. Para ativar a Skyform do Shaymin, é necessário estar de dia, né? Ele não ativa de noite essa forma. E tem que estar também com o item Gracidia, né? Que é aquela florzinha que ele tem na cabeça. Em XY, é possível pegar ela em Snowbell, mostrando o Shaymin pra um NPC lá, que eu não sei exatamente qual que é, mas ela tá lá em Snowbell. E em Omega Ruby Alpha Sapphire, é possível pegar ele, o Gracidia, né? Com o filho do Barry Master, lá na rota 123. Se é lógico, se mostrar o Shaymin pro maluquinho. Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Eu tô com o Shaymin, tava pensando no Superman bastante nisso. Então, eu também baixei ele, mas eu não cheguei a pegar o item ainda. Se for, eu pego. O evento ele pode ser baixado em qualquer cópia dos jogos que você tenha. Então, ou seja, você pode baixar ele até 4 vezes, né? Em 4 jogos diferentes. Ou infinitas vezes, se você tem jogos repetidos também. Sim, é verdade. Você pode tiver 3 cópias de X. Ressaltando novamente, todos os jogadores podem baixar até o dia 24 agora. Aproveitem. Quando é dia 24, acaba o ciclo do Shame e começa a distribuição em agosto do Arceus. Infelizmente, o Arceus vai ser distribuído através de códigos, que nem foi com o Mil, que nem foi com o Darkrai também, recentemente nesse ano. Pois é. Só fazendo um adendo que, caso você tenha mais de 5 versões iguais de Pokémon, por favor, se interne, porque você deve ter algum problema. Exatamente. 3 ainda é aceitável, que você pode querer ter uns Zapdos, um Articuno, um Moltres, em versão X, mas o resto... Diversos pre-order bônus de Pokémon Sun e Moon foram divulgados aí em lojas ao redor da Europa, Oceania e do Japão. Muitas lojas vão oferecer alguns mangás, não relacionados a Sun e Moon, óbvio, né? Mas tipo, os primeiros de Omega Ruby, de Ruby Safira e tal. Tem lugar que vai distribuir posters, cadernetas lá no Japão e tal. São coisinhas bonitinhas. Mas o que mais se destaca realmente são as figures de Solgaleo e Lunala, principalmente que vai estar disponível no Reino Unido e na Espanha. É possível que essas figures venham eventualmente para as Américas, sei lá, se como pre-order bônus ou de alguma outra forma, embora nada tenha sido confirmado. Mas eu tô puxando aqui justamente porque tem uma certa chance de vir, né? Que nem veio com o Groudon e o Kyogre, também vieram, né? Em Omega Ruby Alpha Sapphire. Sim, sim. Inclusive, não sei se tem muito a ver, mas parece que o McDonald's está fazendo já uma outra parceria pra começar, logicamente, quando o jogo sair, ter monstrinhos do McDonald's feliz de ser sim, um. Sim, sim. Eu também achei isso muito da hora. O McDonald's, ele, acho que depois que... com a levantada, né, que querendo ou não, o Pokémon GO deu, né? Com certeza. Deve ter ajudado bastante agora. Esse fim de ano, aparentemente, vai ser uma coisa boa, né? Vai ser um bom fim de ano pra gente que gosta de Pokémon. Com certeza. Na verdade, a gente não vai ver o final do ano, porque a gente vai estar ocupado jogando. Mas enfim... E agora já partindo para as notícias principais do episódio. A gente falou de Pokémon GO. Bom, Pokémon GO saiu, né? Saiu. E que nem a gente falou agora, foi aquele boom, né? Se você acompanha um mínimo de notícias na internet, ou até na televisão, né? Sim. Pokémon GO. Se nas últimas 3 semanas você não teve estado de coma... Exatamente, você não vive numa caverna, você deve saber que Pokémon GO, ele deu aquele puta boom, né? Virou um sucesso absurdo. E apesar disso, não tem muita coisa... a se falar, né? Todo mundo já tá vendo isso. É verdade. Infelizmente, até a data de gravação desse episódio, o jogo não saiu ainda no Brasil oficialmente, e eu não baixei o APK, porque eu sabia que podia dar merda. Sim, eu também fiz a mesma coisa, porque é antiético, digamos assim. Eu também acho. Esse é até um ponto interessante, porque assim, eu tenho uma grande convicção de que parte do atraso no lançamento mundial foi devido a essa ruezice da galera de instalar o aplicativo por meio ilícito, tá ligado? E não só do brasileiro, tá ligado? Tipo, do geral do mundo, porque todo mundo fez isso. Sim, sim. Além disso, eu acho que também foi um pouquinho de despreparo também, não sei, da Niantic, né? Da Niantic. Também acho que foi um pouquinho. Porque, não nem despreparo, mas na verdade, eles não previram que ia tornar uma proporção tão grande como tá se tornando, né? Exato. Pokémon GO. Eu acho que foi um pouco de... como é que é o nome? Não é nem maturidade, é tipo um pouco de inocência dos caras, tá ligado? Sim, sim. Foi um pouco de ingenuidade deles. Porque o lançamento inicialmente saiu no Japão, na Oceania, né? Austrália, sim, e Nova Zelândia. Então os servidores esperavam receber uma quantidade de X, recebeu muito mais gente do que comportava, né? Quantidade X, na verdade, foi uma quantidade Y, se é que não entende. Exatamente. Mas... eu acho que na verdade foi X, Y e Z junto, tá ligado? Foi. E o meu Rubi Alfa Safira também, tudo, né? Foi tudo. Foi 20 anos de galera de uma vez. Mas felizmente já tá saindo de pouquinho em pouquinho tudo quanto é canto do mundo, né? Tá saindo na maior parte da Europa, já saiu nos Estados Unidos. E é interessante ressaltar também que Pokémon GO, mesmo com esse pouquíssimo tempo de vida, ele já superou, tipo, muitos aplicativos em tempos de uso e usuários. Ele já superou o Twitter, Snapchat, o Tinder e até o Google Maps. Tipo, a última notícia que eu li, eu já tenho alguns dias, diga-se de passagem, dizia que ele tinha mais de 21 milhões de pessoas com o jogo baixado ao redor do mundo. Então, é tipo... é muita gente jogando essa porra, tá ligado? Sim, levantou as ações da Nintendo, né, também. É, exatamente. Eu li que eles tinham aumentado em 7 bilhões, e a última vez que eu vi já tava em 9 bilhões. bilhões. Meu irmão, os caras, tipo, estão imprimindo dinheiro, tá ligado? Sim. Mesmo que o jogo fora... seja free to play, né? Sim, é. Não, e fora a carvalhada de notícias, né, que tem rolado sobre esse jogo, boas e ruins, problemas, absurdas, acidentes, né? Uhum. Notícias absurdas, montagens loucas. A galera também encontrando com os corpo, Pokémon, né? Encontra corpo na, morto, tem a... caindo do penhasco lá, mas, tipo, também tem muita notícia que tem cara de fake, tá ligado? Tem muita notícia tem muita que o pessoal aproveita que Pokémon GO tá em alta, e aí tá todo mundo falando, então as pessoas não checam, né, a fonte, a veracidade dessas notícias, né? Tem muita, embora seja complicado de você realmente definir, tipo, notar, né, o que, que é falso, o que é fake, verdadeiro. De qualquer forma, é bom pra Pokémon Company, porque sendo bom ou ruim, tá divulgando o jogo. Exatamente. E tá, mesmo com esse sensacionalismo, tá trazendo mais e mais usuários pra jogar, e consequentemente eu tenho certeza que Sun e Moon vai bater recordes também. Sim, sim, já tá batendo muito. Aliás, falando nisso, uma curiosidade muito interessante é que Pokémon GO conseguiu fazer a proeza de vencer a quantidade de buscas pela palavra porn. Tipo, Pokémon GO foi uma... tipo, teve mais pesquisa que porn. E não é, não é uma coisa que todo mundo consegue fazer, entendeu? No mundo. É o marco de 2016. Marco, as pessoas de 2016. Pararam de consumir porn pra consumir Pokémon GO. Exatamente. E aliás, ontem também saiu um vídeo de uma galera lá nos Estados Unidos. Tipo, de noite, eu não sei se você chegou a ver. Uma galera correndo, tipo, todo mundo parando e saindo correndo. Uma multidão pra capturar um Vaporeon que tinha aparecido. Vaporeon. Muito foda, mano. E, tipo, me lembrei na hora do vídeo com o pessoal jogando com Mewtwo, tá ligado? Sim, Nova York, tipo, né? Imagine quando tiver realmente um evento desse, tá ligado? Que é nossa, pra ser louco, galera. Isso vai ser muito da hora, mano. Sucesso, tá ligado? Não tem o que falar. Sucesso. Conforme o jogo sair oficialmente no Brasil, a gente pretende falar mais dele. Vai fazer videozinho no Snapchat, tirar foto, análises, etc, etc. Exatamente. E se pá, até, por que não, realizar encontros, né, da galera que joga aqui perto, ou perto de onde o Danny estiver. Enfim, a gente vai... é pra isso que serve, né? Sim. É pra isso que serve Pokémon GO. Vai ser bacana. Com certeza. Essa é pra você, querido ouvinte, que não conseguiu nenhum código do Darkrai lá atrás em maio. Nós, aqui, da Casa do Carvalho, conseguimos 4 fucking códigos. E semana passada abrimos um sorteio lá na nossa fanpage. É, mas fica esperto que o sorteio vai até o final desse mês, né? Então ele tá acabando já. Pra participar, com certeza. Pra participar é muito tranquilo. É tipo, é mais fácil que evoluir Caterpie, tá ligado? Se liga só, curte a página, porque é uma exigência do aplicativo lá de sorteios. Compartilha a publicação do link do post, né? Compartilha a publicação lá. E, óbvio, se inscreve no sorteio clicando lá em quero participar. Simples, já tá dentro do sorteio. São 4 códigos, tem muita chance da galera ganhar, tá ligado? Vai ser da hora. Sim, sim, com certeza. E outra, se você já pegou o Darkrai, você pode tentar também pegar o código pra dar pra outra pessoa, tá ligado? Tipo, algum amigo que perdeu o Pokémon, mais chances de vocês ganharem se você e seus amiguinhos participarem da parada toda, tá ligado? Pode ter certeza que com essa explosão de Pokémon GO vai ter um amiguinho que tá precisando de um Darkrai. Exatamente. Ou seu pai, dia dos pais tá chegando, dia das namoradas já foi, mas pode dar atrasado. É, por que não, né? Vai que seu pai joga também. Ele tem, realmente tem essa, tipo, depois que Pokémon GO saiu, pode ter muita gente que vai começar a jogar Omega Ruby Alpha Sapphire agora, XY agora. Então, às vezes os caras não tem, tá ligado? Marca alguém lá, marca quem não tem, participa, enfim, vai ser muito louco. 4 códigos, pô, mano, 4 códigos, mano. Ninguém faz isso. Muito difícil. Bom, acessa lá no nosso site, tem os links na postagem desse episódio lá no nosso site ou na nossa fanpage. A publicação tá fixada lá no topo pra você visualizar com mais facilidade. Participa lá, compartilha e é nóis. Isso aí. Bora falar de Sun e Moon agora, né? Vamos lá. Pra finalizar os tópicos principais do cast, bora falar do quê? Sun e Moon, porra! Esse mês, cara, saiu, tipo, muita coisa, tá ligado? Muita coisa mesmo. Uma carvalhada de notícias. Uma carvalhada de notícias. A gente pode começar, talvez, falando pelos Pokémon anunciados, né, até agora. Fazendo uma análise sobre as novidades mostradas, os gráficos, que a gente acha que vai ter de mudança. Exatamente. Então começando, beleza. Aqui pelos Pokémon, final do mês passado, eles tinham dito que ia ter novidades no comecinho do mês, né? Então eles começou no mês, acho que dia 2 ou dia 3, não lembro. Tiveram 7 Pokémons anunciados, né? Que é o Drampa, que é aquele dragão louco lá, normal dragão. Tem o Togedemaru, que é o Pikachu da geração, né? Sim. Tem o Charjabug e o Vikavolt, né? Só a evolução daquele... Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Daquele monstrinho. É, um insetinho que eles já tinham anunciado na E3, insetinho, né? De duas garras. Isso, que é o inseto do começo de toda a geração, né? Geração ímpar, isso, é o Caterpie da geração. Isso, exatamente. Eles anunciaram também aquela Cutie Fly, que é aquele insetinho fairy, né? Bug fairy. Uhum. Que é uma mosquinha muito foda. Uma mosquinha. Mano, gostei pra caralho. Tem o Bruxix. Como é que é? Bruxix. Bruxix. Não, Bruxix. Bruxix. Bruxix. Bruxix. Sei lá. Bruxix. É o Ludwigsky, né? Barra Goldin. Jinx, sei lá. Exato, ele é tipo todo coloridão, né? Tô louco. E por fim, eles também anunciaram o Tapu Koko, que ele é realmente um Pokémon. Aqui no Anai 3, os caras falam, né, do Tapu Koko, que é o guardião da primeira ilha, né? Sim, com certeza. E ele é Electric Fairy. É tipo, se a gente for parar pra analisar, todos esses Pokémon, a parte deles, né? Tipo, o Vikavolt não tanto, porque é em questão de tipagem, tá ligado? O Drampa é o primeiro Dragon normal, né? Sim. Não teve outro dragão normal além do Drampa. Ele do Drampa. É inédito na televisão brasileira. O Togedemaru, ele é elétrico e metal. E metal. Mas já tinha, né? O próprio Magnemite e tal. Tipo, não é tão relevante. Não é uma tipagem nova tão relevante. O Bug Electric também não, né? O Vikavolt, o Charjabug, não é novidade. Porque já tinha qual é o nome? Joutik e o Galvantula, né? Da Kinta, Galvantula. Que são muito da hora também, diga-se de passagem, né? Mas é interessante ver que, assim, o Vikavolt é o primeiro Bug Electric com Levitate, né? Sim. Porque ele voa. É bem interessante. Puta que pariu. Mano, esse vai estar no meu time, tá ligado? É bem interessante. Grounds, Pokémon, take care. Sim, exatamente. Ele é tipo Zika Volt. Não. O Cutiefly é bem interessante também. É interessante. Ele é o primeiro Bug Fairy. Bug Fairy. Teve outros ainda. Pokémon é bem legal. É muito bonitinho. Bonitinho. Muito bonitinho. Aquele Bruxix. Bruxix. Sei lá. Bruxix. Você entendeu? Bruxix. Esse ainda vai dar muito trampo de entender o nome, como é que fala. É Water Psychic, nunca teve. Já teve outros Water Psychic, não teve? Water Psychic. Não, teve o Starmie. Starmie é o Water Psychic. Existiu já, gente. Já existiu. E o Tapu Koko é o primeiro relevante Electric Fairy. Porque na geração passada teve um. É o DDN. Dedene. Que é foda-se, né? Dedene é foda-se. Essa é a verdade. pra porrada mesmo, ele é o primeiro relevante. Que o Tapu Koko, na verdade, é um Pokémon pseudo-lendário ou lendário? Não sei. Eles consideraram ele como guardião no site, né? Como guardião. Não sei se é um novo jeito bonitinho de chamar ele de lendário, mas eu imagino que seja, porque não deve ter 2, 3, tá ligado? Deve ser só um no jogo inteiro, provavelmente. Pode ser, ou pode ser que não também, porque se você for ver, tem no trailer o velhinho lá do jogo, ele usa o Tapu Koko, se não me engano. É verdade, pode ser que tenha mais Tapu Koko. Seria Tapu muito Koko. Bom se, se ele chamasse Chapu Koko, tá ligado? Chapu Koko. Chapu Koko e Zika Volt. Caramba, Pokémon Brasil, é foda. Isso é engraçado. Isso é da hora. Mas se eu capturar. Assim, aliás, essa é interessante comentar que assim, eu não gosto de dar nicknames pros meus Pokémon, né? Mas eu tô pensando em começar nessa geração dar nicknames. Me julgue. Nicknames. Eu comecei a dar na geração passada, né? Em XY, e comecei a gostar. É bem interessante essa dinâmica. Quer dizer, então, que você começou a dar na geração passada e começou a gostar. É. Não. Sacanagem. Enfim, pros depois... Pokémons, eu dei pros Pokémons, então. Tudo bem. Tá piorando. Ué. Enfim. Depois deles, desses Pokémon, eles anunciaram os nomes oficiais ocidentais, daqueles dois que já tinham saído na Corocoro, né? Que é o Komala, que é o Qualinha lá, né? E o Rockruff. Rockruff é um nome muito da hora. Eu achei estranho a princípio, mas é um nome muito bacana. Rockruff. Muito legal. Rockruff. E o legal é que foi quase paralelamente, né? Porque na verdade o Kumala e o Rockruff saíram um pouquinho antes da E3. Isso, apareceu na, E3 e agora, paralelamente, os nomes. Já foi tipo um botijão de notícias na nossa cara. Exatamente, tá explodindo, né? Tá explodindo. Olha o Pokémon saindo da jaula. E logo depois, né, na semana passada, eu acho que foi, que saiu o vídeo do Salandit, que é o Poison Fire, que eu acho que o Poison Fire é o primeiro também, né? Nunca teve. Sim. Pokémon Poison Fire. Não teve. Que ele é muito da hora, ele tem uma cara de filha da puta, né? Muito, meu, o design desse Pokémon é pra extravasar o ânus da galera. É, na Korokoro agora, recentemente, saíram dois novos Pokémon, né? É, Kiteruguma, que é Normal Fighting, e o Mimikyu, que é Ghost Fairy, né? Ghost Fairy também. Sim. É novidade pra gente agora, né? É, inclusive, quando você falou Mimikyu, minha porta arranjou aqui de uma forma bem fantasmagórica. Eita. Assim. Agora, sabe o que é da hora desses dois últimos? Porque, assim, os outros a gente não teve muita informação deles, mas foram, tipo, jogados em vídeo, né? Tipo, o Drampa, sim, o Charjabug, o Vikavolt e tal. Eles foram jogados como pokémons novos. Mas o Kiteruguma e o Mimikyu, ou Mimikyu, não sei como é que se fala. Eu acho que é Mimikyu, mas beleza. Mimikyu. Que é tipo Mimikyu, né? Eu vou te copiar. O Kiteruguma, ele foi dito na revista do Korokoro que ele, tipo, é muito forte. Então a galera tem medo dele. Lá em Alola, os caras têm até sinal de alerta pra quando aparece um, tá ligado? Sim. Então, tipo, porque é perigoso, tá ligado? Ele na revista diz até que os treinadores correm certo risco de morte, tá ligado? Pra, se você treinar um desses. E é engraçado porque o design do Pokémon é super, super assim, fofinho, digamos assim. É bizarro. Assim, eu vou te falar bizarro. Real, eu achei meio estranho de cara o Kiteruguma. Eu achei meio estranho. Mas ele não tá feio. Ele tá diferente um pouco. Eu achei bem interessante por ser normal fight, sabe? Geralmente ele não tem cara de normal fight, né? Ele não tem cara. É isso mesmo. É bem, assim, ousado, assim, do design do Pokémon. Porque ele é legal até usar. Meio simples, assim, se a gente for parar pra analisar. Eu achei ele até meio simples demais, se a gente for parar pra pensar. Mas uma coisa que eu achei muito zoado, é que muita gente tá reclamando do design desses Pokémon. Eu não entendo a lógica de reclamar do design dele. Entendo. Porque, assim, não faz sentido. Assim, o povo reclama quando o Pokémon tá exagerado, tá, tipo, com muito detalhe. Aí os caras fazem um Kiteruguma e o povo reclama que tá simples demais. Tá simples demais, Os caras fazem uns Pokémon simples demais, tipo Cutiefly, e aí os caras falam que é coisa mais exagerada. Aí não dá pra entender, que minha filha consegue fazer um Pokémon ou, tipo, que parece um Digimon. É, é bem não dá isso. Pra entender. Se os caras realmente, tipo, se você assistir Digimon, você vai ver que Pokémon e Digimon realmente não tem nada a ver. Mesmo sim, os Pokémon certeza. Mais exagerados, não tem nada a ver com Digimon. Não, o Zygarde versão final lá não Zygarde. Parece um Digimon pra mim. Mas então, continuando, Kiteruguma, é um pouco difícil de falar isso. Okay. Eu achei até interessante por causa do gender da galera que usa Pokémon, de gênero, né? Uh-huh. Oh, desculpa, pensei em inglês. Tipo assim, né? porque é o seguinte, não querendo entrar também em questão de gênero, cada um é cada um. Mas assim, é difícil ter um Pokémon lutador com design mais feminino também. É tipo rosa, né? É difícil você ver um Pokémon rosa mais parrudão, né? E assim, o pessoal que gosta mais de Pokémons fofinhos vai querer adotar esse Kitegagaramurashuna. Exatamente. E vai ser interessante pro time também de Pokémons fofinhos. Sim. Até agora a gente só não sabe ainda se eles vão ter evolução, né? Porque assim... Com certeza. Ou pré-evolução, né? O Ursaring, ele tem uma pré, né? Que é até de ursa, né? Geralmente esses ursos, eles têm duas formas, né? Tem o Beartic e o... Esqueci, o Chubbichu. Chubbichu e o Beartic. Tem o Ted Urso e o Ursaring. Não lembro de mais nenhum urso agora, pra falar a verdade. Tem o da sexta geração, que é o... Ah, o Panchan e o Pangoro. Verdade. Tem esse também. Então é... Há uma possibilidade que ele tenha, mas ele não tem muito cara de segunda forma, né? Não, ele parece ser forma única. Ele parece e a mesma ser coisa, forma única. O Mimikyu. O Mimikyu também parece ser a mesma coisa. Ele também tem cara de ser forma única. O que eu fico triste, porque eu gostaria muito que o Mimikyu tivesse uma evolução. Eu gostaria muito. Diga-se de passagem, o Mimikyu, ele é mais bizarro ainda, se você for parar pra analisar. Porque, olha só, os caras falam na revista que ele... Tipo, ele, na verdade, ele tem aquela cara de Pikachu, né? Tipo, aquilo é uma roupinha. Uhum. Uma roupinha que ele veste, né? Ele é aquela coisa embaixo do Pikachu. Pikachu. E da hora que ele tem um cajadinho, sei lá, que é aquilo no formato do rabo do Pikachu, né? É. E eles falam que o Mimikyu usa essa roupa porque ele, na verdade, era um bonequinho de 20 anos atrás, que era famoso, e ele quer ser amado como o Pikachu é, tá ligado? Olha que triste, mano. É muito triste. E, inclusive, cara, eu achei que foi um dos... Assim, a primeira vista que eu olhei, eu falei, nossa, que merda que fizeram. Mas, cara, eu tô adorando pra caramba. Eu acho que eu já botei no meu time esse Mimikyu. Então, eu só não sei se eu rotei porque eu não sei como é que são os golpes dele, tá ligado? Mas nossa, eu achei engraçado, bom, e eu não sei, mas assim, existe possibilidade de ter várias formas também. Porque da mesma forma que ele roubou a roupinha do Pikachu, digamos assim, pode ter do Patiriço, pode ter do Emolga, pode ser do Blizzard Minon, pode ser do Starters também, Dendemi. Outros Starters, talvez até de Alola, por que não, né? Ia ser muito da hora, cara. Aliás, assim, é que provavelmente eles não vão fazer isso, mas talvez tivesse até sido mais interessante, por exemplo. Ele, como é um fantasma, né? Ele pode usar... Não, na verdade faz até sentido, porque é uma fantasia só, né? Mas é da hora se ele, por exemplo, fosse tipo Rotom, tá ligado? Que ele muda de tipo de acordo com a forma alternativa, tá ligado? Vamos supor, ele usa uma roupa de Bulbasauro, ele é parte grama também, tá ligado? Mas não, realmente não faz sentido, porque não é um Bulbasauro de verdade, né? É uma roupa, né? Bulbasauro, tipo um bonequinho. E até porque o apresentado na Corocoro, ele já é Ghost Fairy, né? E o Pikachu sim, é ele Fairy. Já é Ghost Fairy, exatamente. Mas pode ser que tenha alguma coisa assim, pode ser que... Eu acho que tem chance dele trocar de roupinha, assim, tá ligado? Ia ser da hora. Bom, ia ser muito legal. Mas eu tô achando ele bonitinho. Tem muito fanart, tipo, muito foda desse Mimikyu, tá ligado? Muito, muito. E assim, saiu meia hora depois que foi divulgado. Eu tô vendo que a galera, Pokémon fã, realmente tá bem entusiasmada, né, com as notícias. Sim, sim, sim. Tem uma Porque galera também. Saiu meia hora Corocoro, já tinha gente fazendo fanart, fazendo gifs, fazendo coisas. Isso é muito da hora. Que legal. Ah, só também um adendo sobre o Salandic, eu também acho que ele vai ter uma evolução e vai ficar fodasticamente foda. Eu também acho. Ele tem cara de ter evolução, tem cara. Muito. Eu acho que o Salandic pode evoluir pra tipo um dragão de Komodo, tá ligado? Que ele é tipo uma salamandra, pode ser, né? E como ele é venenoso, o dragão de Komodo também é venenoso. Eu só não sei se ele tem lá pelas bandas do Havaí. Mas é isso que é interessante de comentar. Que assim, principalmente esses dois últimos. Talvez só o Drampa aqui não. Mas todos eles, se você parar pra analisar, você sente a Alola nesses Pokémon, tá ligado? Eles não são só animais que estão jogados lá. Eu acho que essa geração, eles estão tomando muito cuidado pra fazer Pokémon que realmente pareça parte da fauna dessa região, tá ligado? Que seja específico pra essa região. Porque, por exemplo, o Hoenn, os caras estavam meio que cagando naquela época pra qualquer coisa, né? Até porque era Japão, então tinha... É. Pra eles tudo Japão era Japão e sei lá. Exato, então é meio... É interessante ver, porque assim, aquele... Só assim, eu até pesquisei, aquele Bruxish... O de água. É o peixe. O peixe, esse vai ser o nome do meu, tá ligado? Eu vou capturar um só pra chamar de peixe. O peixe. Eu tô querendo ir pro anime pra ver como que o Ash fala e aí a gente vê. No caso, esse Pokémon, ele... Eu pesquisei e ele... O design dele é muito fiel, tá ligado? Ao de verdade. Porque o que eles se basearam, que é um... Eu até esqueci o nome, acho que é Tigerfish. Alguma coisa da Tigerfish. Eu vou colocar a imagem na publicação também. Ele tem dente também, nesse naipe. Ele é muito parecido. Só que, lógico, que o de Pokémon é mais coloridão. Tipo, cores rosa e tal. Mas ele em si já é bem colorido também. Ele é da região do Pacífico, tá ligado? Embora ele não tenha no Havaí. Olha que curioso. Ele não é da região do Havaí. Mas ele é dali do Pacífico. Então, às vezes é, tipo, tá ali perto. Então os caras puxaram. Deram uma... Vem pra cá. Sim. Mas porque a gente não sabe a história, né? Do Pokémon. Porque se você for ver aquele tipo normal do que vai ter no Saimon, que eu já esqueci o nome, Cafuinha. Yongus. E a história dele já é uma história diferente. Ele foi trazido pra Alola, né? Pra acabar com uma espécie, uma praga. Aquela coisa de cadeia alimentar, digamos. Exato. Assim. Isso é muito bom. Então, mano, a gente não sabe como vai ser essa história. O engraçado, complementando o que você estava falando, sobre os Pokémons estarem bem mais fidedignos, fiéis. A Alola, né? Que Saimon e XY já tinham começado a fazer uma coisa mais ou menos assim, porque o design dos Pokémons já era uma coisa mais francês. Se você for ver, tinha uns Pokémons mais bem parecidos com a região da Europa, né? É, até tinha, mas por exemplo, você não consegue justificar o Pancham, tá ligado? Na França. Tipo, só um Pokémon que estão jogados lá, tá ligado? Assim, teve um começo ali em XY. Mas em Alola tá muito mais presente, aparentemente. Customizado. Sim. Não, Alola com certeza. Até porque eu acho que a região permitiu isso também. Sim. Eu acho que assim, eu acho que de todos esses Pokémon, o que mais me chamou atenção até agora, por causa desse background, tá ligado? É o Kiteruguma. Porque tem esse lance de... Mano, isso dá pra aplicar no jogo, tipo, como um evento, tá ligado? Vamos supor, tem um subplot, tá ligado? Uma missãozinha lá, uma side quest pra você fazer. Uhum. E aparece um Kiteruma lá e, tipo, tá causando o caos na cidade, tá ligado? Isso é muito bom, mano. Sabe o que é engraçado? Quando eu vi essa história do Kiteruma, eu me lembrei de Unova. Se você for ver, tinha uma cidade em Unova que o pessoal falava que vinha um Pokémon toda noite e o pessoal se escondia. Ah, é verdade, tinha um negócio assim. Isso é muito interessante. Naquela cidadezinha. Será? E assim, se você for ver, geograficamente falando, o Nova é mais perto de Alola, devido ser Estados Unidos 2. Sim, Quem sabe esse Kideruguma, sei lá o que, não era o Pokémon que visitava de noite a cidade e o pessoal tinha medo. Não sabemos. É verdade. Mas é interessante também comentar só que o Kiteruguma e o Mimikyu são os nomes japoneses, né? Eles ainda não, como saiu só na Korokoro, ainda não saiu nem vídeo, nem nada. Eles ainda não têm nomes ocidentais, mas esses nomes são os japoneses, por enquanto. Certamente, assim como o Koma e o Okruf, eles vão ter nomes traduzidos, mas para tornar algo mais ocidentalizado. Uma outra curiosidade só é o Togedemaru, porque o Togedemaru, ele é o nome oriental e ocidental, né? Mas isso é uma tradição já dos Pikachus da geração. Né, os roedores elétricos da geração. Todos eles seguem o DDNE, o Patiriço, o Puzzle e o Minun. Que por mais que Puzzle e Minun sejam um nome mais ocidental, esse é o nome japonês deles também, né? Mais japonês. Moga, eu tenho minhas dúvidas, eu não lembro se. É o Moga mesmo. Moga? É Moga, é o Moga. Então, é tudo. É sempre assim, é sempre assim. Eu fico pensando, acho que o nome do ursinho lá, do Kitegakemaru, vai ser tipo Hug Bear. Berug. Porque de vez em quando os tradutores que colocam os nomes ocidentais, às vezes eles têm umas ideias meio loucas. O Nova foi pra mim um caos. Mas assim, Kiteru, eu não sei o que quer dizer, mas Kuma é urso, tá ligado? Então deve ser alguma coisa assim, tipo, um urso que abraça, tá ligado? Só uma bosta desse jeito. Todos quebrados. Mimici, sei lá, como que ia ser? Pode ser Mimicio também. Tipo, sinto saudades, tá ligado? Isso ia ser mais bizarro ainda, mano. Ia ser legal. Até arrepio aqui. Enfim. Aproveitando que nós estamos comentando sobre esses pokémons novos, essas notícias, saiu um vídeo novo. É um vídeo japonês, né? Trazendo algumas novidades, não sobre pokémons novos, mas sobre jogabilidade, digamos assim. Sim, sim. E a gente tem muito o que comentar sobre esse vídeo, não é? Na verdade, essa notícia é a mais quentinha que a gente tem. É a mais recente mesmo. Porque no vídeo é mais ou menos a mesma pegada que aquele vídeo do menininho japonês, né? Que já tinha sido passado antes. Sim. Ele conta a historinha de um menininho que perde uma batalha lá no Battle Royale, que é o novo modo de 4 jogadores lá, né? E aí ele perdendo, ele fica triste, mas ele começa a treinar pra ficar mais forte, né? E aparentemente, no final do vídeo, ele consegue um trunfo que não é mostrado. E aí isso é uma das coisas que a gente vai comentar mais pro final. Sim, sim. O vídeo ele tem muita feature apresentada. Né? Muito. A gente até adicionou no álbum lá do Facebook da Casa do Carvalho uma série de prints, né? Mostrando alguns detalhes do vídeo. Tem a tela de troca de Pokémon, que é muito da hora. Tá muito bonita aquela tela de troca. Tem a tela de baixo do Nintendo 3DS, né? Que mostra o save, Pokédex. Sim. Tem até o. Qual é o nome? Tem aqui o que aparentemente é a evolução do Pokémon. Isso, que mostra o fundo. Na verdade, é bem capaz que agora o Pokémon Ami mostre o fundo real da localização do jogador. Exato, onde você tá na rota, né? Na hora que você tá, que o maluquinho tá usando lá, ele usa um secador, né? E o secador, ele parece, né? Um Porygon, né? O desenho parece. Do Porygon. Não deve ser, tá ligado? Não deve ser, nada relacionado. Faria sentido mais até ser o Rotom, né? Mas não, Rotom não, secador. Provavelmente não tem nada a ver. Deve ser só o design que parece, assim. O que é curioso, porque se o Porygon, se realmente for algo inspirado no Porygon, talvez tenha o Porygon no jogo também, em vista que vão ter outros pokémons de outras gerações no jogo. Sim, sim. Além disso, né, foi mostrado uma coisa super interessante, que é o que já vinha em Kalos, né, e parece que foi bem mais aproveitado agora em Alola, que seria você montar em cima do Pokémon. Exatamente, as montarias elas voltam, aparentemente muito melhoradas. Muito melhoradas. Aliás, inclusive eu tenho até uma especulação sobre isso. Eu também, mas fala aí primeiro, véi. Cara, eu acho que com esse tipo de jogabilidade, talvez os HMs morram. Eu também tava pensando em algo similar. Mas assim, por que que eu pensei isso também? Na hora que eu vi que ele mostra o menino montado num Stoutland, né? Já tinha aparecido ele montado num Stoutland. Mostra ele montando num Tauros, dessa vez. Mostra ela montada num Lapras e num Sharpedo. Sharpedo, que aliás, o Sharpedo ele é tipo um jet ski, né? Muito foda. Ele monta tipo um jet ski, muito da hora. E aí eu tava pensando nisso, porque na hora que eu vi eles montados no Sharpedo e no Lapras, eu pensei, puta, surf, voltou, né? Tipo, aquele negócio que a gente tava falando do pareceu o sprite do Pokémon e tal. E aí eu olhando de novo, eu vi que tem um espaço pro maluco montar, né? Naquele Pokémon. Sim. Então, não realmente, não é um surf. Aquilo não é o surf. É, eu acho que pode ser... Eu até comento isso nas fotos que a gente botou lá na fanpage. Eu acho que pode ser que aqueles sejam os meios de locomoção entre as ilhas, tá ligado? Tipo, vamos supor, você usa o Sharpedo pra ir de um lugar a outro, assim, mais curto. E um Lapras pra ir de ilhas mais longas. Ou até tenha realmente um navio, assim, pra você ir. Mas um Lapras faria muito sentido, tá ligado? Faria bastante. Até porque você não precisa usar o mesmo modo de transporte em todas as ilhas. Exatamente. Porque também aparece a animação dele e do rival lá, o Hal, dentro de um barco, um navio, de um barco, né? Exatamente. Indo pra uma... Pra alguma coisa. Outra ilha, que é bem interessante também. É. Sim, é muito bacana. E tem outra coisa também, tipo, tem umas cenas que eles mostram, assim, a ambientação do jogo. Cara, tá muito lindo, mano. Tá muito lindo. Tá muito, muito lindo. Mano. Que é isso? É, pelo jeito vai ser, tipo, bem estilo Hoenn, no sentido de mudança de ambientes, né? Porque Hoenn, pra mim, foi a região onde teve mais essa mudança drástica devido a ter vulcões, deserto, etc. Eu, em particular, eu acho que eles escolheram o Havaí justamente por causa disso. Porque você tem uma variedade de cenários muito bom pra você usar. Coisa que uma região urbana talvez não tivesse, tá ligado? Tipo uma nova, tá ligado? É tipo... Sim. Chama muito mais atenção aos olhos nesse tipo de perspectiva, né? Muito. E parece... Apareceram, tipo, animações dele entrando, tipo, numa floresta, né? Sim. Nossa, aquela floresta. Bem bonita. No vulcão, em areias, né? É, uma área mais arenosa, né, e tal. Que pode ser aquela ilhota mais afastada, né? Que tem um monte de pedra lá, muito louco. Inclusive no próprio mapa, né, de Alola, é possível ver que tem exatamente uma grande mudança drástica entre ambientes, né? Sim. Tem uma rota lá que eu vi que tem... É bem possível que tenha aquele pântano, né? Sim, que vai ter chuva. Sim. Exato. Perto de uma cidade que tem vários muros. Vai ser muito da hora, cara. E aí vale comentar que o que fica meio surpreendente no vídeo e ao mesmo tempo fica curioso, né? Que é o menininho fazendo as poses, né? Ah, o player, o protagonista fazendo aquelas poses meio estranhas, tipo o Tokusatsu, né? Dançando o Shimbalae, sei lá o que que é. Shimbalae, a Hagatanga. A Hagatanga, só, é. Possuído pelo ritmo Hagatanga. E ele faz umas poses, assim, que realmente parece que temos o quinto move, né? Ou, se não, um quinto pois move, é, um golpe move. Especial, né? Um golpe especial pois pra... Pois é. Agora, se é um quinto move ou se é, tipo, uma versão mais forte de algum golpe, eu começo a pender pra que seja... Essa opção. Tipo um signature move novo, tá ligado? Você usa, mas ele não tá listado lá pra você usar, tá ligado? E na verdade seria uma coisa bem parecida com os Pokémon Contests exato, da Clara, lá de Hoenn. Sim. Porque quando você atinge um certo número de coração e você já comeu bastante berry, sei lá o quê, você tem uma animação diferente de um move que você ganha mais coraçõezinhos. Sim, exatamente. Eu me lembrei um pouquinho disso. Eu também, na hora que os maluquinhos estavam fazendo pose, eu também lembrei um pouco dos Contests. E é curioso porque, assim, a gente foi um dos primeiros a comentar sobre aquele losanguinho, né, no logo japonês. E pois é. No final do vídeo, o maluquinho ele faz as poses, né, e aparecem os starters. Os starters, eles têm, na hora que eles aparecem, tem todo um fundo especial de batalha, né, que não é o fundo tradicional de batalha, ela tá mais brilhante. E tem um losango muito grande na cara deles, com o símbolo do elemento deles, né, que é fogo, água e grama. Sim. E, ou seja, parece muito que é um tipo de golpe especial que eles vão usar. Só que o losanguinho que aparece na frente deles é colorido em relação ao próprio Pokémon. É o tipo, né, do Pokémon. E o losango que você tem no jogo é azul e amarelo, né? Ele só sabe basicamente essas cores. A gente não sabe exatamente como que vai funcionar, tá ligado? E além disso, se não me engano, na E3, quando eles estavam mostrando lá o gameplay, foi mostrada uma parte que tem os slots, né, dos ataques. Sim, sim. O contabilizado, na verdade, só foi contado, né? Tem 5 slots no ataque. Ele tem, no mas... momento lá. É que é engraçado que se você olhar direito. Não quer dizer que seja certeza ou nada, mas tipo, é uma... É que na verdade não são 5 slots. É tipo uma... Naquela uma dica, parte... talvez, que pode ter mais um ataque, eu não sei. Sim, é que ali na verdade não são 5 slots pra ataque, né? Tem tipo linhas, que é um... Uma cor um pouco mais forte, uma mais fraca. Uma mais forte, uma mais clara. Que é tipo um fundo, tá ligado? Isso. E você tem 5 linhas. Mas se você olhar direito, o primeiro golpe, ele não tá alinhado na primeira linha. Então não quer dizer que seja realmente, né? Tipo, pode ser que aquilo ali seja só um fundo, tá ligado? Porque assim, na minha teoria louca, já vou expor minha teoria. É que assim, essas pedrinhas vão ser por tipos, né? Água, fogo, fairy, etc, etc. Eu também tô começando a achar e isso. E aí, ela vai casar, de repente, com algum status do Pokémon. Tipo, a Nature do Pokémon, ou sei lá, a Ability do Pokémon. E aí vai criar um ataque novo. É, tipo, por exemplo, eu imaginei, eu tenho um Rattata. E ele é Gold, vai. E o Rattata é normal. Eu pego o negócio normal, casa com a Nature e crio um ataque novo. É o que eu imagino, mais ou menos, por essa nova jogabilidade do jogo. É uma possibilidade. Ah, bom, também pode ser que, por exemplo... É porque, assim, é estranho porque eles mostraram os iniciais, né? Mas o menininho usa o Pikachu lá no Battle Royale, no final do vídeo. Pra revanche pros amiguinhos, tá ligado? Então, realmente, deve ser alguma coisa pra outros, pra todo mundo, tá ligado? Só que, então, por que que, se cada pedra é relacionada a um tipo de Pokémon, tipo fogo, tipo água, tipo grama, blá, blá, blá. Por que que a pedra inicial que começa com você é amarela e a da menina é azul, tá ligado? Tipo, será que talvez ela não seja... Talvez a pedra, talvez seja uma pedra que linke com o Pokémon, não é, com qualquer Pokémon, tá ligado? Não seja tipo uma Mega Stone, tá ligado? Que você usa a pedra tal em Pokémon tal. É, pode ser também. Não, eu não sei, de repente pode... Eu não sei se vai ter essa customização, tipo, Ash Greninja, sabe? Tipo, o Greninja vai pegar a forma do Ash. Essa... Parece, porque é isso que a gente até tava comentando em off isso. Com essa pedra no pulso do maluquinho, muito provavelmente... Você vai ter a opção, ou Mega Evolution, ou isso, né? Pois é. Então, dificilmente você vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez isso seja, assim como a Mega Evolution, isso seja uma... Qual é que é o nome? Alguma coisa pra Pokémons específicos, entendeu? Sim. Porque a Mega Evolution não é pra todo Pokémon também, né? Se a gente for parar pra analisar. E se você for ver também, a Mega Evolution é só pros Pokémons que estão na última evolução. De repente, pode ser que isso seja um equilíbrio com os Pokémons que só tem a primeira evolução, só estão na primeira evolução, não sei. Bom, pode ser também. Não sei, eu acho mais difícil, eu acho mais difícil. Porque dificilmente alguém vai usar em competitivo essas coisas, né? Mas eu acho que... Que pra equilibrar talvez até possa rolar. Às vezes não é exclusivo de pokémons não evoluídos, mas que funcione pra eles também. Porque a gente viu os três starters, os três, né? E o Pikachu. Pikachu não é básico, né? Tipo, não é a primeira forma, é a segunda. Sim, é a segunda, é verdade. Mas ele não é a terceira forma também, né? Então às vezes funciona pra todo mundo, tá ligado? Pode ser que também, que depende, o jogador chegue a um nível de friendship com pokémon, né? De repente o Pokémon acabe, não sei, fazendo umas coisas diferentes. No Pokémon Mi a gente já viu muito isso, né? Que de repente o Pokémon fica um pouquinho mais feliz, o Eevee evolui pra Sylveon. Não é nem happiness, né? É felicidade. É outra coisa, né? Outra coisa. Ou então pode ser também uma coisa que até... Pode até ser assim, vamos supor. Uma ideia que surgiu aqui agora. Você vai recebendo dano durante a batalha. E aí você tá preenchendo esse contador. Vamos supor, você toma uns 3 hits, tá ligado? Você preenche, tipo, tomou dano o suficiente. O Pokémon usa um golpe especial sozinho, tá ligado? Tipo, além do golpe que ele vai usar naturalmente no próximo turno dele, entendeu? Como um strike, entendi. Assim, tipo, preencheu. E ele, tipo, deu um golpe especial que você não pode selecionar o golpe, tá ligado? Você não escolhe esse golpe pra utilizar. E aí no seu turno você pode atacar de novo, entendeu? Com um golpe de revanche, tá ligado? Tipo, automático. Pode ser também alguma coisa do gênero. Isso é interessante, sim. Não dá pra saber ainda, né? Isso é muito vago. Esse trailer é vago. Dá mais... Tipo, ele mostrou algumas coisas pra gente, mas ele deixa com muita dúvida, né? Sim. Ainda não dá pra saber. Dúvida, mas aí, em breve a gente provavelmente vai ficar sabendo, né? Porque esse trailer foi japonês. Provavelmente, não sei se sai mais alguma coisa esse mês de Sun e Moon, mas esse mês que vem é certeza que sai mais novidade, tá ligado? Sim, pode ser que só saia os nomes americanos, né? Dos Pokémon. De Pera da Corocoro. Exato. O resto também acho que não. Tem mais chance de sair isso do que outra coisa. Pois é, então, É algo que a gente vai ficar de olho aí, né? Pra trazer aqui também. Pois é. Basicamente é isso então, né? Acho que acabaram as novidades, então nós vamos ficando por aqui. Tem mais alguma coisa que você queira comentar do vídeo? Não. Só que eu tô muito ansioso, né, pra essa nova evolução, né, dessa nova geração. E que eu também tô muito contente com Pokémon GO, de certa forma, porque também popularizou novamente, né. É meio que, assim, eu até vi um... vi no Facebook esses dias, um post falando assim, Pokémon nunca saiu de moda, tá 20 anos em moda. Mas na verdade, tipo, pra gente que sempre gostou, sim, tá sempre em moda. Mas pro resto do mundo, tipo, não é uma coisa que todo mundo joga constantemente. Então, tecnicamente, ele não tá em moda sempre, realmente. Por exemplo, agora eu acho que tá em alta novamente. Pra mim, quando lançou Nova, na 2010, 2011, mais ou menos... assistindo e dando uma aumentadinha, porque eu lembro que voltou a aparecer Pokémon na Rede TV e aí tipo, o pessoal começou a de novo. Uhum. E também quando eu era criança, né, que foi a primeira vez tudo. Pra mim esses foram os três grandes picos, né? Picos. E agora a gente tá no meio de um grande pico de... Sim. Eu concordo, tipo, lógico, o Pokémon sempre foi uma marca famosa, sempre foi uma marca forte da Nintendo, mas ela não tá sempre em alta, né? Infelizmente, tipo, pra gente ela não tá sempre em constante contato com a gente, mas com o resto do mundo geralmente não tá. Então, e Pokémon GO realmente fez isso magistralmente, tá ligado? Então é algo muito bom. E é bom também porque vai chamar muita gente também que tinha parado de jogar pra jogar de novo, né? Com certeza. Mas acessa lá o nosso site pra conferir as imagens e os links relacionados a esse programinha lá em 23comics.com.br. Dá uma acessada lá, confere os links e também faça algum comentário se você preferir. Curte também lá a nossa fanpage. Toda semana tem uma nova ilustração de Pokéfusion que eu tô fazendo. Muito bacana, o pessoal tá gostando bastante. Tá rolando massa. Também. É, de graça. Pô, até já só na testa, né? tá rolando também o sorteio do Darkrai, também de graça. Bora lá. Eventuais novidades também a gente publica por lá na fanpage. Uma coisinha ou outra a gente publica. Curte lá, facebook.com/casadocarvalhocast. Siga também a gente no Twitter, se você for com a nossa cara, né? Ou com a nossa voz, né? Então, galera, meu Twitter é Daniel_Prado_, novamente. E o meu é @tsunami_risoca, risoca com H. O mesmo vale pro Instagram, né? O seu também, né? É o mesmo pro Instagram. Mesmo pro Instagram, com certeza. É isso, e também tem o Snapchat também, que eu... faço também uns vídeos de Pokémon, faço umas dublagens de Ash meio escrotas, mas tudo bem. Daniel Prado 10, DZ10, tá bom? É, 10 por extenso, né? Por extenso. Exatamente. E claro, se você acompanha também os podcasts por agregadores de podcast, procura lá na busca por Casa do Carvalho, ou se preferir, acessa lá no nosso site. Tem os links do feed e tem o link também do canal da iTunes Store, para que você possa acompanhar nossos episódios marotos. Bom, no mais é isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Nos vemos na nossa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!